chegar. Viola quando toca faz pedra preta sambar. Pandeiro quando toca faz pedra preta chegar. Viola quando toca faz pedra preta sambar. O pandeiro diz pedra preta não samba aqui não. A viola diz pedra preta não sai daqui não. O pandeiro diz pedra preta não samba aqui não. A viola diz pedra preta não sai daqui não. Pedra preta diz pandeiro tem que pandeirar. Pedra preta diz viola tem que violar. O galo no terreiro fora de hora cantou. Pandeiro foi-se embora e pedra preta gritou. Olô pandeiro, olô viola, olô pandeiro, olô viola. Pandeiro não quer que eu sambe aqui, viola não quer que eu vá embora. Olô pandeiro, olô viola, olô pandeiro, olô viola. Pandeiro quando toca faz pedra preta chegar. Viola quando toca faz pedra preta sambar. Pandeiro quando toca faz pedra preta chegar. Viola quando toca faz pedra preta sambar. O pandeiro diz pedra preta não samba aqui não. A viola diz pedra preta não sai daqui não. O pandeiro diz pedra preta não samba aqui não. A viola diz pedra preta não sai daqui não. Pedra preta diz pandeiro tem que pandeirar. Pedra preta diz viola tem que violar. O galo no terreiro fora de hora cantou. Pandeiro foi-se embora e pedra preta gritou.